casqueta com os 3-3. De rolê lá na sul, elas vão com nós também. Tá toda amostrada à procura de alguém. Cuida pra cá, meu bem. É um deboche, de shortinho e top. Tá me provocando essa noite, eu dei sorte. Pra ela eu tô facinho e ela já sabe. Quem sabe um motelzinho mais tarde. É um deboche, de shortinho e top. Tá me provocando essa noite, eu dei sorte. Pra ela eu tô facinho e ela já sabe. Quem sabe um motelzinho mais tarde. É espiritual minha ligação com ela. A cor da minha pele combina com a cor da dela. Essa morena é massa, é muito sabrosita. Dança pra mim, vai tiquitita. Eu quero ver você bailar. No meu colo cê chanfra. E comigo se deitar. Te quero, me negrita bonita. É um deboche, de shortinho e top. Tá me provocando essa noite, eu dei sorte. Pra ela eu tô facinho e ela já sabe. Quem sabe um motelzinho mais tarde. É um deboche, de shortinho e top. Tá me provocando essa noite, eu dei sorte. Pra ela eu tô facinho e ela já sabe. Quem sabe um motelzinho mais tarde. Eu sei que eu quero ela e ela quer também. É o nosso segredinho, conta pra ninguém. Por essa noite você pode me usar. Vamos curtir, vamos dançar, vamos transar. E tu já tá na minha aqui, eu não sou trouxa. Hoje eu quero só você e não tem outra. Eu tô ciente que eu não vou ficar de toca. E vai rolar muito mais que beijo na boca. É um deboche, de shortinho e top. Tá me provocando essa noite, eu dei sorte. Pra ela eu tô facinho e ela já sabe. Quem sabe um motelzinho mais tarde. É um deboche, de shortinho e top. Tá me provocando essa noite, eu dei sorte. Pra ela eu tô facinho e ela já sabe. Quem sabe um motelzinho mais tarde. É de tirar o fôlego, me deixar fogoso. Tremendo para mim, que coisa de louco. Deixa provar seu gosto, que debochinho lindo. Me deu um sorriso, vem se entregando. Se insinuando, dizendo que comigo tem vários planos. Nós dois em um quarto, uma cama redonda e um teto espelhado. Fazendo amor gostoso, pô, mas é claro. É um deboche, de shortinho e top.